Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki e estou aqui com Estou aqui com ele, o fenômeno! O Jota! Eu? Ele que é o seu Madruga da Podosfera! Manel! É a voz de velho, né, meu cara? Tá poderoso. E ele que é o Vegeta da Podosfera, o Vegeta do Azilla, né, mano? Neto Maru. Olha aí. E hoje a gente vai falar sobre coisas que dão alegria, rapaz. O contrário do coisas que dão raiva, né? Olha aí, aquelas coisas. É o episódio Bob Esponja, né? É, aqueles momentos, né? Aquelas situações em que traz felicidade pro cara, né? Quando acontece. É tipo, isso nunca aconteceu comigo, mano. O cara abriu a geladeira, encontrar aquele pote de sorvete e ter sorvete dentro, mano, realmente. É porque você nunca foi curioso de abrir o pote, você tem que pensar que lá dentro tem feijão. É a estratégia do cara. É, algumas vezes lá já teve cara... e você não conseguiu mesmo. Pois é. A mãe do cara usou essa estratégia durante alguns anos, né? E depois a estratégia já tinha se consolidado, ela foi usar sorvete, né? Normal. Então, vamos lá, começar a lista. É isso? Isso aí é uma coisa que dá alegria pro Manel, viu, mano? Ficar na frente do computador olhando as coisas aleatórias. Gravar jogando LOL, né? Gravar jogando LOL, gravar e olhando as outras coisas que tem nada a ver, né? Ei, mas sabe qual foi a ideia agora que eu tive, mano, que é genial, mano, genial mesmo, mano? Mas não vou dizer não, porque aí o Jota vai roubar, o Jota vai enriquecer. Eu vou roubar, beleza. Eu não vou dizer não, porque o Jota vai roubar. Eu pensei melhor agora, aí. O Jota vai enriquecer sozinho. Isso aí é uma coisa que dá alegria também pro outro cara, né, mano? Saber uma ideia zona foda, né, mano, do outro ali. O cara enriquecer sozinho, né, cara? Steve Jobs dando um joinha. Né? O cara compra um bilhete de loteria, né? O cara vai, não sei o que, caralho, ganhei, não sei o que. Só que aí o cara vai ver e ganharam junto com ele 500 e tantas pessoas, né? É que nem naquele filme do O Todo Poderoso, que todo mundo fica, não, eu vou ganhar um prêmio aí, vai melhorar de vida, não sei o que, aí o cara ganha R$200, mano, na loteria. Nossa, é exatamente isso, que todo mundo pede, né? Uhum. Todo Poderoso, não, mano, vou botar aqui pra responder no automático essa eu porra aí. Pra responder pra todo mundo. Acho a cor que dá alegria, mano. É, não tem, O Homem-Aranha indo pro Vingador. Também. Isso daí deu alegria. Uma coisa que dá alegria é o cara dormir, viu, mano? Ah, tá doido, o cara dormir dá uma alegria demais. Era preguiça máxima, né, meu gente? É, mas que diabo de vida é essa, mano? Que vocês sentem prazer na hora que estão dormindo. Não, pô, dá alegria, mano. A parada aqui é o cochilozão das trevas. Tu é doido? Lá no trabalho, mas a galera chegou assim, não, mas tem que ter ali uma sala de descanso, mas aí compraram. Foi da piada, Joel. Compraram uma porrada de puff, mano. Botaram no chão e vai. O dono caiu nessa, mano. Puta que pariu. E o cara acorda, mano. O cara nunca tá bem, mano, quando o cara acorda. Quem dizer aí que chega, levanta cantando. Levanta cantando, cara, tá sempre mentindo. Sempre quer dormir mais 10 minutos, né? O cara acorda, mano. O cara fica puto, mano. Ah, fila da puta, já vê isso. O Manel ia acordar, mano. Já vinha todo puto já. Sei, mano. Por que é que me acordaram às 10 da madrugada, mano? Já vê isso. Eu tenho que acordar naturalmente. As flores, elas brotam sem ninguém acordar. Você que é uma flor, é isso mesmo? Acordar com uma pirula. Tão delicado quanto um humano. Como é que é, mano? Deixa eu acabar. O sono é uma coisa natural, então você tem que acordar com a natureza, sozinho. Bicho todo poderoso, né? Negócio de flowers. Manel aí no trabalho, mano. Ele pegava as piabas dele, né? Aí todo mundo perguntava assim: e aí, Manel? Que é que na hora do almoço tu não tira um cochilozinho ali de uma hora ali, dormia meio, um pouquinho, mano. Senão tu vai ficar com sono de tarde, mano. Jamais. Por quê, mano? Tu é doido, mano. Se eu dormir, a galera só acordar amanhã. Abrindo a porta, 8 horas da manhã do dia seguinte, mano, lá, mano. Ei, mas tá aí uma coisa que eu acho que eu nunca teria condição de fazer, era dormir no trabalho, viu, mano? Eu também não consigo não, mano. Eu consigo pegar piaba, mas dormir mesmo eu não consigo. Não. Já tentei, porra, né? Tem gente, mano, que dá uma alegria grande, mano. O cara dormir no trabalho, mano, assim, mano, eu não consigo não, mano. O que eu vejo mais, mano, é normalmente a turma que faz mais trabalho braçal. Todo mundo dá trabalho que tem atividade braçal. Por do almoço, o cara dá uns tirados e tal, dá aquele cochilo de uma horazinha. Mas na minha mente, mas isso aí não funciona não, mano. Pra mim, cochilo de uma hora não existe, mano. Existe, cara. O cara vai, mas se eu dormir, eu vou cochilar uma hora. Não, aí já era. Porque tu é um vagabundo profissional, mano. O cara quer dormir logo de 5 horas, né? 10 horas. O cara não quer o cochilo, não. Ele quer logo emendar até outro dia, mas é difícil. Chegar tarde em casa, mas e fizeram aquela comida favorita, mas eita porra, mano. É, mas isso é uma surpresa boa, mas principalmente o cara que é gordo. Essa é uma alegria muito grande, mas tu é doido. Melhores alegrias. Mas aí ela pode ser a culpa de uma tristeza, se você tiver de regime. Ou é a quebra do regime, ou então você não come. Às vezes eu chegava da faculdade, mano, minha mãe... Fica aqui um empadãozão doideira. Eita porra, mano. Mas você terá comer. Porra de regime. Porque tem uma regra, né? Mas a dieta do cara termina quando tem a comida dele favorita na mesa, né? Aí... É, mas é taria, mano, também. Aí é uma porra que não é de Deus mesmo, não, viu, mano? O cara assim... Manel aí, mano, desde que ele comeu o empadão da minha mãe, mano... Ele... Ei, mano, já dei isso aí, mano, cadê, mano? Vai ter que comprar aquelas empadinhas lá na tua mãe de novo, mano. É uma coisa que dá alegria, né, mano, empadazão da minha mãe ali. É, aquela empada ali é do mal, viu, mano? Tem que fazer um preço promocional aí pra galera do Azira comprar algumas, né, mano? Chegar em casa da faculdade, mano, e a família comprou duas pizzas, mano. Aí tem as pizzas zonas assim em cima da mesa, mano. Xiii, meu irmão. Não, na verdade, acrescentando essa da empada aí, né, do Joel aí, que deve dar alegria mesmo, né? Ter uma mãe que saiba cozinhar, viu, cara? Aí a mulher faz tudo, mano. O que, Manel? Minha querida e amada mãe aqui, meu, sabe? Por isso que o Manel é desse jeito, né? Todo fracozão aí. Por isso que o Manel tá com 45 anos nos cores e não solta o osso, né? Aí a família, ela come a primeira pizza, né? Todinha, e fica só, tipo, dois pedaços, assim. Mas tem outra pizza inteira, mano, que ninguém comeu ainda, mano. É doido isso aí. Mas tu sabe... Tu sabe que até agora só pelos cor que dão prazer, mano. Denuncia aí o porte físico da negada, né? Então, os objetivos dos caras. Tirar um dia inteiro pra dormir, comer uma pizza. Aqui em casa nunca teve disso aí, né? Fui eu que fui ter que comprar pizza, então meu irmão, mas eu ia chegar e ter pizza já em casa, espera. Aqui em casa também não, mas... É o fudidão, né? É, mas tipo assim, isso geralmente acontece, cara, quando... Tipo assim, na casa do Manel, em teoria, era pra acontecer, porque isso geralmente acontece quando a mãe não sabe ou não gosta de cozinhar. É. Não, meu chamado. Aqui o negócio é hard, meu filho. Aqui se comprar é quem chega primeiro, entendeu? Aí, se o Júnior e o Lulu chegarem primeiro, pois é, aí já era. Então a minha mãe a minha mãe já quer ajudar os filhos, aí deixa pra mim chegar pra poder comprar, entendeu? Porque se não. Tua mãe chega logo assim. Vou nem ver a pizza. Tua mãe chega logo assim, né? Não, meu filho, comprei duas pizzas aqui, mas não deu pra ti. Não deu pra ti, né? Foi igual a pizza lá que comprou lá na loja, mano. Eu e o Joel trabalhando lá. É verdade. Aí a galera, ei, mano, ó, e o Thiago tava lá, ei, vai comprar pizza hoje. Não, era o outro Thiago, mano. Sim, isso aí, o Thiago Informático. Informaticamente. O nome dele vai ser Informaticamente. Informaticamente tava lá, né? Aí, Informaticamente tava lá, eu e o Joel e o né? Eu e o Joel e eu. Informaticamente. É, Informaticamente. Aí ele, ei, mano, vou comprar pizza hoje, bom. Aí o Joel, o malucão, doidou. Tá todo pulando dentro da sala. Aí eu, bossa embora, eu não tô nessa aí também. Aí as meninas, é, a gente quer também, compra aí, tudo mais pra nós. Aí virou bodega, né? Aí compram três, né? Eita. E pra as meninas também. Mancho, se eu te disser que o Joel ia se formar também, mancho, acabaram as pizzas. Ô, Manel! Mancho, esses homens acabaram de destroçar a pizza, mano. Só deu uns três pedaços, mano, passei de tempo. Aí eu, essa daí eu dei valor de Joel. O bicho aí representou bem o movimento, viu? Sei, mano, já bem, eu tô melhorando pra parte melhor. Né? Tá bom demais, ó. Aí, mas eu comi só uns pedacinhos, mano. Esse bicho aí comeu bem cinco, outro seis. Manel comeu só duas rodelas da calabresa, né? Pra ficar bom ainda. Ué, que dava isso, mano. Quando eu fui ver, mano, tinha três, quatro pedaços, as pobres das minhas chegaram, ó. É, menino, que dava isso? Vocês comeram as pizzas também. Essa aí foi a melhor parte do puto que pariu. Pode deixar o puto, ó, mano. É, dá pra falar, dá pra deixar o Joel e esses meninos com pizza, não, comer a tudo. Ora, mas as mulheres mandam o gato pra estourar os peixes, não tem nada, né, também. Foi raro desse aí, mano. E o pior, isso aí é igual aquela história, mano. Vocês se lembram quando o dono do bar teve que sair e pediu pro Manel tomar de conta? Mesma coisa. Comer uma pizza, mano. E o refrigerantezão vinho geladão, mano. Congelando a garganta, mano. É doido, mano. Porra, o teste é isso, mano. Tu quer influenciar o nego a comprar uma pizza aí, mano. Claro. Peraí, mas que no final. O anunciante vai ser o patrocínio. O anunciante é de pizza. É, mano, mas tá aí uma coisa que há muitos anos eu não vejo, mano. Tela entrega de pizza, o refrigerante vinho gelado. Geralmente viu? Vem, quando vem é o de um litro, né, mano? O gelado já vi, né? Deve ter tudo. Mora lá no fim do mundo, macho. Aí não dá tempo de chegar gelado dentro. É isso. Vocês planejam comprar pizza, é isso mesmo? É lógico, velho, tá doido. Aqui em casa, tipo, esse caralho, tipo, nem pra comer o meu que, sei lá, pedir uma pizza, entendeu? Vocês não, vocês querem saber hoje vai ter pizza. Vamos planejar, vamos preparar aqui os pratos, preparar o refrigerante. Aí, mano, está no naipe da tartaruga ninja, mano. Cara, né, vamos ver aqui todas as peças do universo pra pizza chegar só a massa, né, mano? Ei, mano, e é porque tu não conhece a pizza zona ali que o balinho de couve, viu, e mano? E a pizza do... A pizza de chocolate, tu anda comendo todo dia. Diabo é isso. Descobriram, Manel. Eita. Vai pras colinas, Manel. Ei, mano, essa pizza de chocolate aí, meu irmão. Dá uma alegria, viu? Já faz três meses que eu tenho que me segurar pra não comer, viu? Não, na verdade, eu já quebrei esses três meses aí. Agora depois. Quando eu comecei, voltei a trabalhar lá no shopping lá. Eu lembrava da pizza, velho. Qualquer dia desse meu virar comer lá. Né? Pizza de chocolate, macho. Ou você gosta muito ou você detesta, viu, mano? Eu gosto, é, João, macho, é muito bom, João. É, mano, pizza de chocolate é muito bom, mano. Mas tô falando, tipo assim, quem não gosta, detesta pizza de chocolate. Eu gosto, né? Também. Tu é doido, mano. Pizza de chocolate, macho, é uma das únicas misturas que eu consigo gostar. De uma coisa salgada com doce. Eu achava que era uma bosta, mano. Vixi, mano, depois o cara come, puta que pariu, mano. É, mano, eu só acho que vocês estão gordos, são uma porra, mano. Que você percebe que quando os caras falam de comida, eu falo com uma certa paixão ali. Música digitar aqui no Skype Adonis é gay, ó, já veio. Galera é escrota, viu? O cara chega na padaria, mano, o cara dá aquela tocadinha assim no vidro do pão, mano. Tá bem quentinho, meu pão, mano. Eita porra, mano. Isso aí dá uma alegria muito foda, mano. Cara, vixe, é, mas esse é o tipo de prazer que já é da terceira idade, né, mano? É, isso aí pra mim é cara, cara de coroa, mano. É, cara, foda, cara, mas aí, ó, eu vou te contar. Tipo assim, eu já falei isso, ninguém acredita, cara. Mas, tipo assim, pra mim, cara, de manhã não tem nada melhor do que pão com manteiga e café. Mano. Nada mais. Não adianta botar queijo pra botar o que for. Nada fica melhor do que pão, manteiga e café. Não adianta botar nada, cara. Porque tu é supersticioso, mano. Não é superstição, cara. É mais igual. Cara, é tipo assim, o melhor que você comer de manhã é isso, mano. Aí o cara, aquele pãozinho quentinho, mano. Eita porra, mano. Aí o cara bota logo 30 aí, mano. Xiii, meu irmão. O cara mora, não é um batalhão, é, mas vai alimentar. Caralho, mano, 30 pra uma casa de 3 pessoas é meio pesado, viu, doido? É hard, viu, velho? Agora eu acho que isso é a cara de coroa, mano. O cara chega assim e pergunta pra dele. Ei, mano, falta comprei pro pão. Aí o padre, não, mano, 15 minutos. Aí normalmente o cara é aposentado, né? Não, mano, eu vou esperar. E o cara fica lá, né, no balcão e tal. Não, isso aí, esse nível aí, eu não cheguei não, nesse nível aí. Eu mandei, o bicho era próximo, o bicho disse, não, mano, eu tô de licença, eu posso esperar. E o bicho ficava lá papeando sobre o presunto, né, e tal. A última coisa de comida que falta é você pegar qualquer coisa que seja líquida e dar aquela lambida na, quando você tirar a tampa, né? Quando iogurte, cremosa, sabe? Iogurte, nem iogurte, eu, o pessoal, né? Faz com iogurte, cara. Essa parada é meio nojenta, viu? Eu achei muito prazeroso. O chorinho da tampa ali. Chorinho, cara, da tampa. Cara, sério, sem brincadeira, velho. Isso é muito bom, mano. Porque, tipo assim, você tá comendo até o último pedaço, mano. Entendeu? Porque, tipo assim, não é um pedaço, é tipo líquido. Então, a última coisa que você pode comer é isso, mano. Não, mas não é uma parada de alta afirmação, é o cara. Toda vez que tu faz, a primeira coisa que tu faz, então não é a última, é a primeira. É, o cara é tão escroto, mano, que ao invés do cara lamber só a tampa, o cara come logo a tampa toda. Ei, macho, sabe o que, é que vocês estão esquecendo, mano? Que é doideira, macho. Macho, minha vida. Se eu pudesse. Eu matava mil. Acho uma coisa que dá alegria, macho. O cara acordar no susto, mano, de manhã assim, mano, cara, vixe Maria, eu trabalho hoje, mano. Aí o cara se lembrar que é sábado ou então domingo, mano. Acho isso nunca acontece comigo. Puta que pariu, isso é bom demais, mano. Aí chega o Manoel, ficou doidão aí agora. Já acordei com essa parada aí também. Que foi isso, o bicho recebeu um espírito. O cara crente que vai trabalhar, botou até as calças e quando vai, bicho. Já vê isso, mano, o cara é todo se tremendo e fala em outras línguas, né? Ele não irá trabalhar, mas que bom, mano. O cara todo felizão assim. Outra coisa também boa, mano, que é complemento isso daí, mano. O cara acordar no susto, de madrugada, achando que tá atrasado pro trabalho, ainda falta 3 horas, mano, pra dar o horário do cara acordar, mano. O cara chega, vixe, mano, ainda falta mais 3 horas, mano. Fui presenteado com mais 3 horas de sono, mano. Aí, mano. Eu e o Manel, mano, não gosto disso, porque eu, pessoalmente, eu não consigo produzir nada nesse meu horário, mano, entendeu? Que é tipo uma coisa. Eu, pessoalmente, sou assim. Por exemplo, se eu vou entrar no trabalho 9 horas da manhã e eu me acordo, sei lá, 8 horas, eu já tô pronto pra ir pro trabalho, eu não vou. Eu fico, sei lá, meio improdutivo, eu não consigo fazer nada, só na expectativa de ir pro trabalho. É, mas sei lá, eu vou pro. Vou olhar alguma coisa no Facebook, alguma coisa assim. O cara, por algumas horas, o cara. É totalmente inútil, né? O cara não tem serventia pra porra nenhuma. Agora, esse negócio aí que o Joel disse, meu, o que eu acho foda. É aquela sensação que, tipo, pronto, hoje, né? Hoje a gente tá gravando uma quarta-feira, né? Aí eu cheguei no trabalho, mano, jurando que era quinta, mano. Aí o cara olha assim as paradas e tudo e tal. Você descobre que é quinta, que é quarta, mas é tipo como se a semana tivesse aumentado um dia, mano. Tu é doido, mano. Uma coisa que dá alegria, mano. É o cara achar que é quinta e na verdade é sexta, velho. Uma coisa que dá alegria também, meu. Eu, pelo menos, num determinado tempo ali, fiquei muito alegre. cara feliz é quando o cara botou dois ventiladores no quarto, mano. Sim, o cara fazendo aquele X, mano, de ventilador de vento, mano, assim, mano. Bicho é o like a voz, né? O cara deve tocar com a cara torta, né? Não tem o pessoal fala isso, né? Que quando você dorme ventilado na cara, você pode acordar com a cara torta. Nunca viu isso, mano. Caralho, mano. Achei mataria. Ninguém nunca conviveu com seus avós, com sei lá. Eu já estaria lá no trabalho, mano. Tem um cara lá que ele tinha botado o ar-condicionado na sala dele, mano, num 15 graus, mano. Aí gelado que só uma porra, mano. Esse bicho é meio gordinho, né, mano, assim, o cara não dizer que é gordão, né? Manel, né? Eu mesmo, mano. O Google Manel, né? E eu não sei que diabo é isso, esse bicho abanando a camisa, mano, assim, mano. Aí ele, puta que pariu, mano, calorzão foda, mano, cara, vixi, meu irmão. E o cara ainda botou um ventilador em cima dele, mano, tava um ar-condicionado. Ah, esse bicho aí tá doente, mano. Vocês não chamaram um médico, não. O Lulu tem essa doença aí também. O Lulu jogando futebol no videogame, mano. O bicho é pingando de suor, mano. Ei, mano, mas é muito, mano. Precisa ver, mano. Parece que ele tá indo na academia, tá uma loucura correndo. Aí é o mal do Isaías, né, já? Já pensei, mano. Ele é, mas eu dizia muito, rapaz, uma coisa é você ser normal, outra é ser doente. Dá aqui, porque não dá não. Ele... Não, mano, joga pra valer. Ele deve dizer, não. Acho que o cara fazer aquela cruz de vento, mano, assim, mano, é doido, é muito massa. Infelizmente, eu não compartilho disso. O cara tem um ar-condicionado, né? Não tenho nem noção do que é isso aí, mas deve ser uma parada. Um dia eu não compartilho disso não, porque eu tenho ar-condicionado no meu quarto. Vou comprar um ar-condicionado pra mim, mas tem condição não, mano. Tá quente demais. Que pariu, mano. Cadê o povo, mano? Macho, vou falar uma coisa. Sério mesmo. Se a noite não tiver tão quente absurdamente, mas o ventilador é muito mais agradável do que o ar-condicionado. O ar-condicionado você fica com... Ei, nem com... perigo, isso aí. Cara, é claro que é, velho. É porque o ar-condicionado, cara, ele deixa o seu nariz, cara, tipo como se fosse... Você sente que não é um ar natural, entendeu? Nevando, né? Tá nevando. Não, é que nem tipo assim, por exemplo, qual mais gostoso? É você ficar no frio de uma chuva ou você ficar no frio do ar-condicionado? Tá entendendo? É mais ou menos essa equivalência, cara. Você sente que não é um ar natural, entendeu? É algo que é artificial, é. Não, é porque, tipo assim, faz teu nariz doer quando você fica muito tempo no ar-condicionado, faz teu olho doer, entendeu? Isso é porque tu deve ter rinite, mas que é bom, né? Não, cara, não. É porque o ar-condicionado, macho, ele tira um pouco da... Naturalidade do ar. Da umidade do ar. Ele resseca o ar, né? É foda. Pois é. Mas aí, tipo assim, se não tiver tão quente, macho, o ventilador é muito melhor. Se tu quiser trocar, dá um ventiladorzão zerado aí no ar-condicionado. Ainda manda pegar aí na tua casa. É, o cara tá se preparando pra dormir, mano. O cara deitar na cama. Aí de repente começar aquela chuvinha, mano. Tá doido, essa daí é uma das melhores. Eita porra, tá doido. Um dos melhores prazeres que o ser humano pode ter, viu, mano? Ai, dormir, filho de rapariga, eu quero assim. É uma das vontades que eu tenho de morar, acho que é no Pará, uma coisa assim, no Paraná, que uma dessas cidades que o pessoal diz que todo dia chove, né? Tu é doido, deve ser bom demais. É só tu lembrar, mano. É o lugar que tem calypso ou o lugar que não tem calypso? Então é o Paraná. Aliás, é o Pará. Puta, esse aqui dá uma alegria muito grande, mano, também, mano. O cara chegar em casa, aí de repente aquela encomenda, mano, que o cara tinha comprado chegou, mano, dos correios, tá em cima da cama. Eita porra, mano. E o cara compra qualquer coisa da internet, mano. O cara fica doido, mano. Olhando no rastreio, olhando todo dia, toda hora. Cadê? Já saiu. Isso aí é mesmo, irmão. O cara fica doido. Principalmente quando o cara compra alguma coisa que é de fora do país, né? Que o cara não tem nem noção de quando é que vai chegar. Acho, o meu primo comprou aquele negócio pra colocar o fone no controle do Xbox. Sei. É um bicho bem pequenininho que foi 6 conto. Macho, demorou, sem brincadeira, uns 4 meses pra chegar, mano. É isso mesmo. Que eu comprei um iPhone, mano. iPhone 3GS. Aí o bicho demorando, né? Passou uns 15 dias. Eu olhei no site, aí tinha dito assim, entregue. Aí o vixe, mano, o bicho não chegou e foi, diabo é isso, mano? Aí o bicho burro, mano, dos correios, ao invés do cara ter lido 14:16, o cara leu 14:15, mano. O cara entregou no prédio do lado, mano, de frente, mano. Aí ficou lá na portaria dias, mano. Bicho atirado. Só o porteirozão lá charlando. Fazia uma semana que o bicho tinha chegado, mano. Aí tu já pensou se esse porteiro é o Manel? Não é, mano. Chorando em casa. Não foi entregue, não chegou. Já é foda. Manel ia dizer, não tem nenhum morador aqui com esse nome. O iPhone é meu. Sistema de lógica do Manel, né? Ele ia perguntar pro pessoal meio da rua, ei, derrubou algum iPhone aqui? É. Não, é porque eu vi o senhor passando por aqui. O senhor derrubou um iPhone. O bicho chegando. Não, pô, beleza, então é mesmo. Os correios chegando, entrega pra ele, pergunta pro cara. Se derrubou um iPhone. Coisa aqui que dá alegria, pelo menos pro meu pai, ó, mano, que eu vejo ele fazendo a cara de alegre, mano, assim. Cara de alegre. Comer uma pizza. Coçar o ouvido, velho. Já fez isso, o cara sente prazer em coçar o ouvido, velho. Alegria. É, mas aí, realmente olha, mas isso daí é principalmente se for com tampa de caneta, viu? Se for com tampa de caneta, cara, é muito bom coçar o ouvido, cara. Eu não entendo que alegria é essa, véio. Que meu pai fica assim, aí chega e ele fica dando um sorrisinho assim, leve, mano, assim. Porque tu é um cara, como é que se diz? Não, um cara old school, mano. Antigamente o cara se divertia com os pequenos prazeres não pagos da vida, mano. É tipo aquela parada de quando o cara, principalmente teu pai que era militar, mano. O cara chegava do trabalho, mano, com o coturnozão apertado, mano. É. Aí o cara afrouxava assim o coturno, tirava a meia, tu é doido, mano. É mesmo, mano, ele tinha essa tarefa de coçar o ouvido, mas ele tinha também outra parada, que era coçar o pé, mano. E ele pegava aquelas tampas de garra de refrigerante, mano, aquelas tampas de metal, e ficava coçando com a tampa, mano. Que é um nível profágico, né? Ah, ou coçar o pé não tem não, mas coçar o ouvido, mas com tampa de caneta, mano. É muito bom, velho. É, eu acho que estaria que meu pai chegou no nível que ele coça o ouvido com a chave do carro, velho. É, esse daí não é nível iniciante, não, viu? Isso aí já necessita de um grau de conhecimento do seu próprio ouvido, né? Pra cara que nunca tentou, não é bom fazer isso em casa, não, né? Que pode dar uma merda grande. É, velho. Limpar o ouvido com cotonete. Também é bom, cara, dá uma alegria. É bom, mas não é a mesma coisa que uma chave de carro, né, mano? Chave de carro, né, mano? Eu também vi. Mano, ele vai limpar o ouvido com cotonete. Aí é nojento demais. Sai só o amarelozão, mano. Mano, é porquinho de marro, mano. Não é, velho. Sei, mano, é vivo. Mano, o coça é com o dedo logo, a unha. Por isso que ele deixou a unha crescer, mano, durante um tempo aí. Cara, estralar qualquer parte do corpo, mano, isso é uma alegria muito grande, mano. Principalmente quando tá dando aquela dorzinha, que é aquela dorzinha do cara estralar, mano. É, mano, eu nunca senti dor pra estralar nada, não. Também não, é, acho não que é, eu estalo é, mais por... Não é aquela dor, mano, é aquela coceirinha assim, mano, na junta, mano. Coceira. Pois é, mano, eu nunca senti nada, não, mano. Agora piorou, coceirinha. É, mano, o cara sente as coceiras... Tem que procurar um médico, mano. Cara, isso é extremamente normal, senti uma dor quando eu passo assim. O cara tá aqui, mano. O cara dá aquelas estraladas onda assim nos dedos, mano, que chega a dar aquele. O estalar o pescoço, mano. Eu sempre achei uma parada arriscada, viu, mano? Talvez isso. É sério, mano. Eu aprendi essa técnica, mas eu não sei se porque o cara que viveu assistindo filme dos anos 80, mano. A técnica de se quebrar o pescoço é muito parecida, é. Né, com a do você estalar. O cara pega com a mão, né? Pega com a tá cabeça com a outra, aí dá uma... É, exatamente, mas... o cara apoia assim o queixo e tal. É muito parecido, é. Mano. Mas assim, eu estalo meu pescoço sem colocar a mão. Ah, o cara dá aquela viradinha estilo Vegeta, né, mano? Só o cara dá só aquela virada do de lado, assim. É, essa virada. Sei que é mais arriscada ainda. Eu também faço o bicho, o pescoço 180 graus praticamente, o bicho só falta. É, como é, mano? Tu vira 180 graus do teu pescoço, mano. É, meu Deus, eu assisto, Manel. É, mano, é uma loucura. Caralho. O bicho faz uma zoada muito louca, mano. Só Mas o cara, eu uma vez eu estava no trabalho, aí eu estralei minhas costas, mano, assim, mano, a coluna. O cara virou da cadeira, mano, só deu aquele treco. Aí o cara, eita, menino, tá morrendo aí. O cara tava do meu lado assim. Mano. Aí só o Manel na outra sala escutando o João gritando socorro, né? Uma das coisas que ultimamente, sei lá, de uns 3 anos pra cá, eu tenho que é um hábito que eu acho bom, mano, é o cara chegar em casa do trabalho e jantar assistindo os Sims. Aí é bom. É doido esse hábito aí, eu acho muito bom, mano. Já é uma coisa zona tradicional, mano, pra mim. É só você mudar pra Fox, tá passando o Simpsons 24 horas agora, né? É porque eles já passam os Simpsons quando assim, eu tenho pra passar, né? Os Simpsons passam, sei lá, de 8 até umas 10 horas da noite, eu acho. Mas, aí é. Sempre eu moro nesse. Eu sempre já tenho esse intervalo entre 9, 10 horas e tal. Assim, direto, né? Direto, mano. Não, só durante a janta, mano. Direto, no almoço, eu almoço assistindo jornal mesmo. Mas tá passando Simpsons, tu mudar pra casa. O cara tá trabalhando ali tranquilo ali e tal. Aí o cara entra num vórtice temporal, mano. 8 horas da manhã, né? Isso daí. Nunca consegui entrar no vórtice temporal. O cara entra num. O cara entra numa vórtice temporal, mano. O cara olha pro relógio, mano. Já é 5 horas da tarde, mano. O cara vê. Porra, pô, comigo também nunca aconteceu essa não, mano, do vórtice. O cara tá trabalhando de repente, o cara olha pro relógio, 5 horas da tarde, mano. O cara, olha, mano, o cara passou. Tem que deixar tempo. Essa parada aí, tem que ter, aliás, tem que ter só um cast de como entrar no vórtice, viu? Eu também acho, mano, porque... Não, todo dia porque é sacanagem, né, mano, mas, sei lá, mano, numa segunda ou numa quinta, né, o cara dá uma entradazinha no vórtice e tal. O canal, todo dia é sacanagem, mas segura aqui. Essa do Joel aí realmente foi a única, viu, mano? É bom, mano. De repente é 5 horas, mano. É, mano, o cara olha, o tempo passa voando, mano, assim, mano, quando o cara tá tranquilo. Mano. Só se for o cara trepando ou jogando ping-pong, mano. É o quê, mano? Jogando ping-pong, mano? Mano, só fala esculhambação. Trepando, quando eu trepoguei, mano, quando tu tá trepando, 2 segundos passa voando pra tu, né, não? Não, passa um eternidade, mano. Aí pode ser um segundo no trabalho. O comentário do seu panel, ó. Se bicho começa a comer a mulher, aí bicho termina só acabar, né? Olha no relógio, 8:02. Não sei se vocês vão concordar, mas existe uma escalabilidade da felicidade na semana. O cara começa a segunda-feira, mano, o cara já tá todo putuzão, né, mano? É, bando de baitola, o cara tá assim. O cara é puto, é porque teve que assistir o Fantástico pensando no dia de trabalho. Aí chega na terça-feira, o cara ainda tá meio putuzinho assim, né, mano? Aí na quarta-feira o cara começa a ficar normal, né, velho? Quarta-feira. O cara tá no estágio conformado, né? Aí na quinta-feira o cara fica meio mais alegrezinho. Vixe, mamãe, é sexta, mano. Ih, é, não sei o quê. Aí chega na sexta, cara, pronto, é a alegria suprema. Ah, agora é sexta, bando de baitola. Sexta. Quero ver me só segurar. Só lembrar que notas que o Joel adora o trabalho dele, né? É igual aquele... Eu me lembro que tinha um desenho, mano, o Ick the Cat. Esses bichos tinham um quadro que era com os homens da caverna, né? Ao bordão de um cara lá era quando esse sofrimento vai acabar, mano. Tipo a parada do Joel, esse bicho chega na segunda assim. Puta. Aí ele olha pela janela, né? Um bocado de criança brincando na praça e tal, se divertindo. Ele, porra, só mais 15 anos, né? O cara pensando assim. É quando estaria no trabalho de novo, é quando falta energia no trabalho, velho. O cara tá aqui trabalhando, aí de repente só aquele... Aí o cara... Vixe, meu, computador desligando aqui. Aí o cara aperta o botão ali do estabilizador, não funciona. Vixe, falta energia. Aí os caras tudo lá. É, quando falta, entra o gerador ali. Aí não dá pro cara fazer nada. É que é pior lá no trabalho, porque quando falta, entra o gerador. Aí o cara tem que desligar o ar-condicionado, né? Porque senão... gerador acaba mais rápido e dá certo. Ah, mas bota. O que eu acho também um fenômeno curioso, é isso aí, mano. Toda vida, mano. É, tô, o dia de trabalho útil, mano, que antecede um feriadão, mano, ninguém trabalha na produtividade 100%. Não trabalha nada, parece mano. Parece que o cara já tá no ritmo, mano, daquela folga e tal, não sei o quê. O cara trabalha todo no mínimo. O cara faz só o mínimo mesmo pra sobreviver. O chefe chegando na quarta-feira assim, mas dizendo: ei, mano, tô viajando. Tô viajando hoje, viu? Só volto na segunda-feira. Ei, mas essa daí é a teoria que eu tenho, mano. Que o cara pode ser o melhor chefe do mundo, mano. Mas sempre o funcionário vai ver ele como filho da puta, mano. É igual o chefe do Joel, mano. O bicho pode até ser gente boa, não sei o quê. Mole inteiro, o cara. É o cara aí, mano. Vou ter que fazer um viagem aqui, galera. Volto na segunda. Aí o cara se vira, mano. Os caras tudo dando cotuco e tal. Os caras tudo dançando. Os caras desenham uma piroca e prega na porta da sala do cara, mano. Não é porque o cara seja ruim, mano. É porque. É não, tu é doido. É porque, não tem parece... nada a ver com a outra. Ah, porque o cara, por exemplo, o poderoso Stefan lá, na época ele nem ficava cobrando. Ele vai todo, ficava, né? É, ficava pegando o pé do Joel, por exemplo. É só na hora do atraso. ele mandou o Joel meio de inferno, aí ele. Mas o cara tá lá na mesa, trabalhando e tal, era tranquilo, não ficava pegando o pé, perguntando o que você tava fazendo, nada não. Entendeu? Só o conceito de chefe carrasco do Manel, né? Ah, mas que ele vai então obrigar a gente a chegar no horário e trabalhar, ó. Ah, pô, mas... ele tá certo, né? Vou atrás de meus direitos. Mas o que eu tô falando do horário aí é o Joel, que eu vou ver se aí chegar atrasado, é o cara que chegou mais uma vez, tô afando, viu? Aí fechou a porta, aí é o bicho. Na hora que ele fechou a porta, o Manel entrou do outro lado. Parece que o Manel tá ali esperando. Cabeça, né? Tá o cara driblando o caramba, mano. Se garante. Mas aí. Eu sei que o Manel chegou lá no Ministério do Trabalho, né, mano? Fui demitido porque meu chefe me pegou dançando. O cara assim, é isso. Você é bailarinho. Daniel, eu sou projetista de móveis. Não, mas é o Leda, o cara, ele interpretando o cara lá do trabalho. Já não é isso. Você é bailarino. O cara, por que eu estava dançando no trabalho, cara? Já não é isso. Já não é isso que é o melhor, mano. É, outro comentário, não tem nada a ver, mas é interessante, mano. Lava tá é o Tino comercial pro Manel, né? Esse bicho assim, não, mano, desempregado, tá foda aí. O que é que eu posso abrir aqui pra poder ter uma renda a mais? Aí ele passa no Jornal Nacional, né, mano? Operação Lava Jato, prendendo uma porrada de vagabundo, não sei o que aí. Aí, mano, negócio são do futuro, mano. Lava Jato. Tem tudo pra dar certo, né? É. Tá aparecendo aqui todo dia na televisão, uma mídia de graça e tal. O cara pegar aquela bermuda, mano, então aquela calça, o cara meter a mão no bolso e encontrar 20 pila, mano. Do caralho, mas 20 conto, eu acho que eu nunca encontrei mais do que 5 reais no bolso. Já encontrei, foi semana passada, ó, mano. Isso aí, mano, é uma das... Isso aí, mano, é uma das... Deixa eu te falar, alegria master, são doideira mesmo. Não, mas isso até é mentira, mano. Todo mundo vai descobrir. Não. Sabe? É mentira, mas é o Moro desmentiu já. Vai. O cara não mente, já começou mentindo. Tu conta aí que eu vou dizer a minha versão. Eu encontrei a maior felicidade do mundo, do planeta universal. É o cara estar na pizzaria e encontrar 100 reais no chão, mano. Eu encontrei 10 reais no chão, mano. Eu tava lá no centro. Aí tava comprando. Foi nesse Natal, inclusive, mano. Tava lá comprando lá as decorações de Natal pra árvore, né? Aí de repente olho pro chão e vejo aquela arara, né? Assim. Voando, né? Voando. Cara, aí, mano, vixi, meu dinheiro são 10 conto, mano, no chão. O cara pagou, foi com o dinheiro ali do chão mesmo. Foi-se embora. O cara gritou logo aí, velho. Tava com logo aí em cima, né? É engraçado que o Manel botou assim, né, no grupo. É, mas acabei de achar que 100 reais no chão, não sei o quê. sou sortudo. Aí o irmão do Manel Moura, né? Acaba de postar no Facebook. É, perdi 100 contas aqui da minha carreira. Ai, Deus. É, esse negócio de achar dinheiro, não teve a catadora que achou 250 mil reais, macho. Caralho, já veio. Aí ela entregou o dinheiro de volta pro hospital, que era o dono do dinheiro. Que era, caralho. Que eu acho que ela achou um cheque. Aí ela encontrou e devolveu pro hospital. É. Aí o hospital falou assim: pô, isso aqui é tão legal. Um cheque é foda, né, mano? Peraí. Isso até é da história. Que a melhor parte é agora. Ele falou assim, ó. Pô, legal, você devolveu o dinheiro. Quer saber? Volta aqui que eu vou fazer entrevista de emprego pra tu. Tem emprego pra tu aqui porque tu é muito honesta. Aí, quando foi outro dia, a mulher não foi pra entrevista de emprego. Ah, vocês queriam que ele desse o quê? Desse o dinheiro de volta. Não, fui pra você que você devolveu, né? Eu aceitaria uma parte. Uma porcentagem, né, irmão? É. O jeito é cair bem. É, 10%. Uma comissãozinha ali de 20 reais, né? Tipo o garçom, garçom não ganha 10%, é. Mano. 10% do garçom. Quem não pode 10% do devolução? Nossa, cara, não devolução, sabe. Mano. Essa é a devolução. Está nervoso. Anel, se tu encontrasse a mala no chão com 1 milhão de reais. Eu sei de ir embora pra felicidade. O Manel não espera nem terminar a frase, né? O cara, não, mas tu acha que tu falou? Caguei. Ué, já vê isso. É Deus, mano. Que quis que eu fosse feliz, cara. Ah, é, com o dinheiro dos outros. Ah, meu tempo não me será homem, hein? É, o Manel é um cara honesto, porque realmente, mano, eu acredito que se o Manel achasse qualquer valor em qualquer local, ele levava. Não perguntava pra ninguém mesmo, não. Acho que tu é doido. É verdade. Mas, ó, uma coisa é como você tá dizendo aí, não, tem um dono aqui e tal, tem a... É o que eu tô dizendo, tem uma mala, a mala tem o endereço do dono dizendo, é meu. Não, é meu. Então tu pegava a mala, aí na hora que tu virasse a esquina e tivesse um cara comentando com o outro assim, rapaz, mano, perdi minha mala aqui, mano, com dinheiro dentro, mano. Não, aí eu devolvi, tranquilo. O Manel olhando de lado assim, se embora. É só botando tipo debaixo da blusa, agora, né, a mala. Agora o que eu não devolvo é a situação que dos 100 reais, mano. Eu ia devolver pra quem, mano? Demora, Caldona? Eu ia pra você. Perguntando, esse dinheiro que é teu? Esse dinheiro que é teu? Eu poderia ter perguntado pelo menos na tua casa, viu? Ó, então, eu vou te ensinar como é que você vai perguntar, Manel. Se você realmente quiser devolver, você pergunta, alguém perdeu o dinheiro, aí se alguém falar, eu perdi, quanto você perdeu? Não, meu filho, eu fiz assim, ó, tava eu... Eu tava sentado na cadeirazinha na Santa Paz do Senhor lá e tal. Eu vou contar a história toda. Mas tá aí. Eita, aí, passou a cocotazinha. A cocotazinha que é tipo garçom. Dinheiro é dela. Não, já calma, ela é garçonete. Bateu no bolso da mulher. O dinheiro é dela, cara. Tá com mão, dinheiro é dela. Cala a boca, filho. Deixa eu falar. Aí eu tava lá, ó, na Santa Paz do Senhor e tal. Que negócio todo. Aí quando ela passou por mim. Foi e voltou de novo. Aquele negócio, né? Aquele movimento peristáltico. O Manel só olhando só pra... Só voando o movimento dela, né? Quando onde é que ela guardava o dinheiro, né? Cara, é profissional aí, mesmo, né? Quando foi, tinha dois malas na minha frente, 2,3 kg. Na outra mesa, né? Quando eu olho pro chão, de repente, eu, vixe, que doidura. Aí eu vi a cédulazinha azul, aí eu, vixe, essa é R$2,00. Quando eu menos... Pois é, quando eu menos espero, macho, era 100 pilas. Aí eu, vixe, mano, aí eu fui, guardei. Só a garupazinha. Que, não, eu peguei. É, eu queria ter visto a cena do Manel todo stealth, mano, pra pegar o dinheiro e ninguém ver. Não, macho, o mais engraçado é que o bicho tava no meio do pátio, assim, macho. No meio do pátiozão, sozinho lá. Aí eu, bicho, mano, eu fui, peguei, né, beleza. Me abaixei discretamente, aí peguei o bicho. Aí eu fiquei na minha, aí eu vi a cocota passando de novo pro sentido balcão, né. Aí eu segui, a piletinha, aí eu, ei, tu, confere aí, tu olhando aí, sei lá, no teu bolso, tu tá algum dinheiro. A mulher pensou que ia assaltar ela, mano, foi daí. Não, ela não. Perdi não, aí outro não deixou cair não, dinheiro aí, sei lá, agora que recebeu. Aí ela pegou, deu que tava no bolso, aí... Não, o dinheiro que eu recebi, tô entregando aqui no caixa, tá certo. Aí eu matou, acabei de receber, ó, parei. acabei de receber o salário. Acabei de encontrar 100 reais no chão. Aí o dono da pizzaria, mano, abriu um olhão bem grandão. O dono da pizzaria ficou com um olhão assim regalado. É meu, mas... né? Disse assim. Pois é, aí ele, vixe, mano, será que se é algum de alguns dos meus dos funcionários, né? Aí eu falei, eu tô te perguntando porque eu vi tu passar por onde o dinheiro estava. Então eu tô te perguntando. Aí eu, pois beleza. Então eu vou ficar pra mim, porque eu não vou sair perguntando. Tu pegou o telefone dela? Ela me conhece. Oh, ah, é, falei, o dinheiro é dela. Dinheiro é dela. Mas não é roubar nos conhecidos, né? X. Sim, aí ela foi. Próprio irmão, mano. Aí eu falo o dinheiro, aí os outros garçons. É, tudo conhecido também. Ei, mano. Ficaram tudo de pilando, foi. Pois é, ó. É, mas deixa aí, eu botou 100 reais, né, bichão? Não fechar o caixa mais tarde, esses 100 reais aparecem. Aí eu não mais. Os caras todos te chamando de Doutor Manel, é agora. Aí pronto, aí só sei que o dinheiro ficou comigo e ninguém perguntou mais não. É, mas é a pergunta que não quer calar. Nessa noite aí tu deu pump de gorjeta pra garçonete? Zero. Nem um real. Não precisa não, macho. Ela é melhor. Aí, o cara acha 100 reais no chão aí. Cara, é. Eu vou até pra fuder aqui na garçonete. Que, né? É, já verdade, isso não era pizzaria não, mas isso era um boteco, né? Mas a verdade é que o bicho tá tipo amenizando a história pro Valdeci não vir atrás dele atrás dele, né? Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chips for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you. Não, mas é porque o Joel tá dizendo aí que parece que passou bem tão rápido o tempo. Foi muito tempo e passou bem pouquinho. É como aquela lei de Murphy, mano. Lei de Murphy. Tudo era errado da pior maneira possível, mano. Não, é aquela que o cara... O Manel tá falando é do Ed Murphy, né? Lei do Ed Murphy. Então a do Murphy do Robocop, né? Murphy do Robocop. Um segundo parece uma eternidade com a panela quente na mão, mano. E uma gostosa na mão, uma eternidade parece ter sido um segundo. Aí, Manel, é cientista. Não, hein? É assim, sim. Manel, aí, cientista aí, mano. Eu acho que tu viu no Facebook alguém colocou Murphy e teu Dati veio na foto. Hasta la vista, baby.